Rapaz, mais um sossego, hein? É pipa, é tatuado, cangaceiro, moço. É um sucesso atrás do outro. Alô, dona Tereza. Cuidado, cuidado comigo. Tá a ferra de pegar, vambora. O beat é louco, ninguém fica parado. Chama as amigas, chama os amigos pra mexer o rabo. Rebe com brigadeira, que não é mole não. Respeita a batida que lança, é o top, é hit negão. Glamurosa vem, jogando popozão. Pra baixo e pra cima, o novo hit do caixão. Glamurosa vem, jogando popozão. Mas pra baixo e pra cima, o novo hit do caixão. Glamurosa vem, jogando popozão. Pra baixo e pra cima, o novo hit do caixão. Glamurosa vem, jogando popozão. Pra baixo e pra cima, o novo hit do caixão. Lançamento, dona Tereza. Alô, meu parceiro, réu e top da brigadeira. Tamo junto, viu? Mais um sossego. Vai, mãe, vai. Vai, mãe, vai. Bananã, bananã, bananã. Vem assim, campeão, assim, ó. O beat é louco, ninguém fica parado. Chama as amigas, chama os amigos pra mexer o rabo. Rebe com brigadeira, que não é mole, não. Respeita a batida que lança, é o top, é hit negão. Glamurosa vem, jogando popozão. Pra baixo e pra cima, o novo hit do caixão. Glamurosa vem, jogando popozão. Mas pra baixo e pra cima, o novo hit do caixão. Glamurosa vem, jogando popozão. Pra baixo e pra cima, o novo hit do caixão. Glamurosa vem, jogando popozão. Pra baixo e pra cima, o novo hit do caixão. Rapaz, é lançamento atrás de lançamento, dona Tereza. Divulgue conosco 107 981 23 50 83. WhatsApp André Cervis. O Moral de Ibicoara.